Pegada. Pegada. Salve galera, podcast de pegada retornando após uma semana de férias, né? Estivemos todos lá em Uberlândia participando do terceiro congresso Fora do Eixo, congresso que reuniu coletivos do Brasil inteiro e que fortaleceu ainda mais a rede com a adesão de novos coletivos e de novos pontos parceiros do circuito Fora do Eixo. Bom, podcast de pegada hoje continua com a série de depoimentos escolhidos lá nos bastidores do Festival Transborda, organizado aqui pelo coletivo Pegada mesmo. E se você não estava lá, você pode saber um pouco mais do que rolou ali nos bastidores. Hoje a conversa é com a Mi, que é a Camila Cortiella, da gestora de sustentabilidade do coletivo Pegada, entre outras funções realmente importantes dentro do circuito Fora do Eixo. Então vocês ouvem esse papo que eu tive com ela, um papo demais, assim, foi bem legal, foi uma coisa que transparece mesmo o que era o sentimento da galera lá durante a realização do Transborda. Vocês ficam com esse papo aí e depois eu tô de volta pra dar o nome da banda de BG e falar mais o que tiver que ser falado. Vambora então. Encontrei aqui a Camila Cortiella, ou Mi Simpatia. Tá com uma cara de cansada já, mas tá com uma cara de satisfação muito grande também. Empolgadão, amarradona. Fala um pouco aí, Mi, sobre isso tudo. Faz tempo que eu não tô tão feliz na minha vida. Acho que eu tinha 5 anos a última vez que eu experimentei felicidade desse jeito, pura, na veia. Emoção. Com emoção, né? Até tuitei hoje de manhã. Você viu meu tweet? Eu não sei o que olhar meu e-mail tem uma semana. Eu fico lá. É porque eu tô lá fritando, olhando de todo mundo, né? Mas o... Eu tuitei hoje de manhã. Corta essa parte que eu falei aí. Eu tuitei hoje de manhã. Que tá sendo emocionante, delicioso. Fazer o transbordo. Muito bom. E o melhor de tudo é ver Belo Horizonte reagindo do jeito que a gente achava que... Do jeito que a gente achava que Belo Horizonte devia reagir para as coisas boas que acontecem na cidade, saca? O que que você acha que o Transborda vai deixar de legado, assim, até o próximo ano que vem? Nesse meio tempo, o que que você acha que vai rolar? Eu acho que várias pessoas vão começar a se organizar melhor. A gente vai conseguir vários contatos. Vou só falar com o Titi uma coisa. Só com o Thales Lopes. Thales Lopes passou por aqui. Fazer o quê, né? O cara foi requisitado, gabaritar. Bom, continua, Camila, vai. Eu tava falando que eu tô feliz demais. É isso, é isso. Velho. Ah, não! O Transborda vai deixar a felicidade extrema. Eu tô transbordando tanto que eu esqueci que eu tava falando, que eu acho que a gente conseguiu realmente despertar o pensamento em rede e coletivo que a gente tanto queria fazer. Os grupos de teatro estão se organizando. Já durante o festival já vieram 3 coletivos, 3 pessoas interessadas em montar coletivos, querendo saber como interagir com a gente. Toda a cidade está recebendo o festival muito bem. E então teve até um episódio que eu achei simbólico pra caramba. Aconteceu um incidente que derrubaram as grades, que a gente foi obrigado a colocar aqui as grades. Derrubaram as grades. Eu tava lá, eu fui a primeira a chegar. Eu tava lá levantando sozinha as grades enquanto os meninos não chegavam. E eu levantei 2 grades sozinhas, o resto todo eu tive a ajuda de uma galera que do nada, só de ver que eu tava levantando, começou a levantar comigo. E é isso que a gente quer que seja um monte de braço fazendo junto, que é legal. Camila, nós estamos juntos nessa, você tá junto, você tá nessa há mais tempo que eu, muito mais tempo. Então eu queria, como... Não, no pegado. Dois aninhos de pegado. Eu tenho 8 meses, sei lá. Queria deixar o meus parabéns pra você. Porque antes disso eu era público. E hoje eu sou público também. Eu tô aqui babando ovo demais. Tô trabalhando também, mas tô babando ovo demais. Acho que tudo foi construído. Nesses 2 anos foi do caralho. E agora isso aqui tá do caralho mesmo. Ah! Tchau. Bem. Então essa aí foi Camila Cortiella, também conhecida como Mi, e como Mi Simpatia e vários outros apelidos carinhosos aí, que depois ela pode falar pra vocês, afirmando aí a sua posição mais do que firme na bancada holística do Fora do Eixo. É isso mesmo. Se você não sabe o que eu tô falando, procure saber o que é holística, holismo com H, que aí de mim você tem uma ideia e você faça essa conexão entre a fala da Mi sobre o Transborda e a bancada holística do Fora do Eixo. A banda de BG de hoje foi o Vitrolas, uma banda aqui de Minas Gerais, de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, com a música Velha Vitrola. Então, valeu galera, semana que vem a gente volta, e fique mais um pouquinho aí então com o Vitrolas, com a música Velha Vitrola. Valeu pela audiência, galera, um abraço. Pegada.